distância não interfere quando a raiz é forte. Não deixa falhar, a amizade é o princípio, reforce esse grito. Seja, faz o ruim de quebrar, saudade quando bate amadurece e faz valorizar. Então faça valer todo o seu rolê. Maravilha é viver, malandragem vai lá. Tem coisas que o mar não pode separar e essa é uma delas. Missão de Moisés, nossa união corta a terra. Destravar o novo horizonte, manter na dinastia avante. Acreditar que o futuro é ser feliz a todo instante. Apostar naquilo que aprendemos nesse tempo. Que as oportunidades vêm com amadurecimento. E pela lateral sempre vai vir o cruzamento. E o bom goleador é o que tem mais noção do tempo. Eu vou passar a bola, Romário. Sei que sempre foi assim, toda vitória foi de all-in. Muita história ainda por vir e não basta só existir. Na missão, na pedalada é necessário concluir. Nossa tese é o coletivo, vossa pressa é o incentivo. E a gratidão vem pela oração com os irmãos na duração de Bergson. Na intenção emergente, respiração pra caminhada em frente. A bússola aponta, nova direção. E quem se limita não vê a dimensão. Corpo umbilical, bênção angelical. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do tal. E a gente pode mover, o parado ficar. Vai depender de você, onde pretende chegar. Seja travel man, não se contente em sonhar. E não se esqueça que você nasceu pra brilhar. O universo só devolve o que a gente emana em energia. O quanto a sua entrega, a sua arte, a sua vida. Então lapide isso dentro do seu coração. Não faça por fazer, pois se fizer vai ser em vão. E como vão, é, se não tem ponte é precipício. A gente já sorriu, viveu momentos difíceis e nada abalar a nossa caminhada. Família é sintonia, tamo junto, vamos rapa, vai. Pra toda porta, uma chave. Pra toda música, uma clave. Pra toda vida, amizade, laços, lições. Integridade atravessa estações. Pelas monções navego nesse mar infindável. E não espero pelo vento, clima favorável. Do contrário, tudo seria nada sem ondas quebradas, uma piada sem graça.